November X-Ray Tango na escuta. É, confirma o tipo da aeronave. Passando 060 pro 040, para 4.6250. Gente, 6250, desça para 2.000 pés, nessa proa está autorizado interceptar o localizador. Informe no curso, ajustou o time, estou no 095. 2.000, libera para o ILS, vai informar estabilizado, confirma o altímetro 1.015. 1.095. 1.16, decolando a 1.0, direita, Zael Leda Bidev. Controle 1.19.8, transponder 5.545. Aquilo X-ray, curva à direita, proa 060. 060, vem aquilo X-ray. Siga. Gente, vou na proa de Paris, confirme o transponder alocado. 10015, vou na proa de Paris, após Simões Filho, fundo visual Carolha. Gente, então, helicóptero, aeronave? Chame 6250, controle? Consiga. Eu poderia informar a dor que o passageiro está sentindo? Qual local? 250 agora está fazendo procedimento de aproximação, se puder te falar mais tarde. Então, então, quando estiver na frequência da torre, passe a informação à torre, ok? Pode ser. Romeu. Controle, o November X-Ray Tango a 15 milhas fora. Continua a aproximação, informe visual com aeródromo. Informando a visual com aeródromo, o November X-Ray Tango. Lima Kilo X-Ray, curva à direita, proa 130, informe estabilizar o localizador Lima Kilo X-Ray. X-Ray à direita, 130, mantendo 3.000 ainda. Entra para 2.000 pés, informe do curso. Controle, Papa Romeu Charlie, Romeu Romeu. 3 Juliette Quebec, Kilo 2, Kilo 1, lançamento. Já fez a correlação com os demais tráfegos, Juliette Quebec, Kilo? Afirmativo. Ok, então informe pronto para descida. Passou de estéreo, estabilizado em ILS, pista vista, 6250. Complete de aproximação, chame torre, 6895, composto. 6895. Dale, Romeu, Romeu, prossiga. Já cruzando Salvador, está presente, pode aproar o destino, Charlie, Romeu, Romeu. Confirme a proa. Proa 165. 165. 065, Charlie Romeo Romeo, proa 065. Zero, bom dia. O ajuste é no 0, no 5, vento no 60 graus com 08 nós. Cheque trem autorizado, pouso, pista no 0. Ele pouso no 0, 62. 620, tem condições de passar informação sobre a do Torax sendo passageiro? Após o pouso, passa. Entende. Informe, passando fora da barra. Ok, então prossiga Paripe após Interlagos, o Romeu Lima. Nativo no meu pé, decola da 17, direita via corredor Axé. Controle 119.8, aciona 0117. Axé, até onde está pulando para a posição? November X8, está autorizado, faz o caminho oposto do Papa Romeu Lima. A proa, farol da barra, posta do Araxé, sai Itapuã para a posição. Ok, o senhor prossiga a proa do aeródromo, ok? Informe visual que o aeródromo, destino é Salvador? Positivo. Então prossiga a proa do aeródromo, informe visual que o aeródromo. Vou mandar visual, novembro direto para Itapuã. O Lima Quilastrei estabilizou. Papel de aproximação, chame torre, o Lima Quilastrei, bom pouso. Achei, grato. E a Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre, 11895, altímetro 1005. 295, no ponto de espera da 10, 1270. Solo 1270. Ouvindo o tráfego? O solo 1270, poderia antecipar a nossa saída para Salvador? Qual é o destino? Sim. Tô para a tua saída, qual é o destino? É, Guarulhos, desculpa. 1270 para Guarulhos. Passageiro, conforme o reporte do médico, está com dor no flanco esquerdo do corpo. Bazuca 207 autorizado, chama táxi. Se quiser grata informação, solo R29, chama agora 219, solo, bom dia. Vitor Nislete, frequência livre. Catenarana livre, grato da bomba, Júlio. Salvador Azul 4060, pode manter velocidade, já? 4060, em si, redução 4060. Reduzindo, 4060. Zero Quebec Kilo Sul para o nível 105. Romeu Lima, controle? Confia em posição? X-Ray, autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, 10 nós. X-Ray. Firme transponder alocado. Vou parar no 1.500 pés, pro de Paripe, após Simões Filho, fundo visual com aeródromo Alfa Vitor Juliette. Papa Romeu, November X, Tango. Visual com aeródromo? Positivo, visual com aeródromo. Chame Torre, 10895, bom pouso. Obrigado, chama Torre, Tango. Papa Romeu, November X-Ray, Tango. Leva até o 9-7, Tango, pouso 9-7. Torre Salvador, Papa Romeu, November X-Ray, Tango. November X-Ray, Tango, na escuta, Torre. November X8 Tango, já avisou com o aeródromo, senhor, para ingresso e pouso na pista, no pátio da ADI, se autorizado. Excelente, November X8 Tango, reporte na curva final, direto do pátio da ADI. Você encontra aí um pouco à esquerda, ok? O ponto à esquerda da final do 17. E ajuste para final, reporte na curta, já do direto no pátio da ADI, pátio 4. O vento 130 graus com 10 nós, ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, no 30 com 10, sem interferir no tráfego da pista 17, direto para o pátio, November X8 Tango. 260 ali, mantém cabeceiro no 0. Ali é mantendo no 0, bom, 260. Lima Clark Ferrei, no solo 33, libera próxima à direita na Delta, chama o solo 21, decimal 9, boa tarde. X-ray. Torre 1 November, X-ray Tango. Já tinha cruzado com a pista no 7, se autorizado, cruza de imediato, paciente do tráfego, do tráfego na final, senhor. X-895, autorizado, Salvador Guarulhos, 340, Upper Whisk 50. Decolo no 0, direita, Zael Leda Bideve. Controle 119.8, transponder 5551. Controlado, controlado. É, chama no primeiro que aceitamos. A saída da El, Leda Bideve. Transponder 5551, copiou? Da El, Leda Bideve. 5551, tchau, puxa a sonada, Leda. Zero, livre decolagem, dano zero, vento 130 graus com 09 nós. Livre decolagem, dano zero, bom, 260. Estabilizado, azul 4060. Média de aproximação, chame torre, 1895, bom pouso. 1895, 4090. 4060. Controle Salvador, bom dia, o trip 5220, autorizado pelo centro até o 110, pro Adema. 5220, ação e identificação, está presente voo Yamã. Desse chegada, desço inicialmente para 4.000 pés, o estoutímetro no 0, 1 no 5. Prosseguindo até 4.000, no 0 no 5, no ajuste 5220. 0 de Paulo 35, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, obrigado, bom trabalho. 3895. Autorizado, 395, chama táxi. Patão, controle Salvador. Bilhete Serra, autorizado táxi, reporte para ingresso na 97, na Taxi Oscar. Bom, comandar o controle, gol 1260. 260, contato radar, supo nível 390, perfil PUC. 390 na PUC, 1260. Salvador approach, subject 6740, down 160, passing 220. Subject 6740, Cockadent, clear via Marais arrival, dispatch level 060, QNH 1015. Down 060 via Mario West arrival, and access the flight directly copy, Webjet 6740. Negative, by heading Mari. Okay, heading Mari, 6740. Salvador, direto Quebec, Quebec Kilo, desça com referências visuais, informe cruzando 025. Camarada 025. SA, temos um tráfego na curta final do 10. 3000 pro Romeu Cubatango. Lima 207 ali, mantém Cassino no zero. Juliette, Lima decolagem 97, o vento 150 graus com 08 nós. Viu motorizado Galeão 340, via para November 87, seguro, upper do 16. Decolando a 10, direita, Tael, Leda, Abdev. Controle 119, decima 8, transponder 5561. 9, bom dia. Dado Galeão nível 340 pela Upper November 857 TE. Porto Segura, Polio Brasilu 16. Decola da 10, curva direita, Nadael, Leda, Bidev, 198 é o controle, 5561, transponder, tá 3191. O navio não chama, puxa sonar. Chama lá. Bono 732. 4060, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, azul, 4060. 150, informe estável, localizador, Romeu Batango. 150, chamará o no localizador, Romeu Batango. A 5, informe localizador, Romeu Batango. Descendo para 2010, Romeu Batango, chamará no localizador. Uno 738, desça para 3000 pés, ajuste 10, 15. 3000 pés, 10, 15, Uno 738. Juliette CA, decola os 40, chama o controle, 119, decimal 8, tem um bom voo. Hotel Juliette CA, grato. Juliette, acabei de passar outra vez do Paris para a bola lá para a barra da Toba, controle da Toba, controle é o patrão da Toba. Rotatória, aguardando o chão de comunicações. Para a barra da Toba, Juliette. Controle da Juliette, prossiga. Decolando pista 17 aos 40, está mantendo mil pés agora a proa de Manati, radial 240. 0117, mantenha 500 pés, foi direto Manati e fomos Smart Boat. Ok, nós vamos manter mil pés e a estimada de pouso será na hora cheia. Sopa, mil pés, foi direto. Controle, bom dia, é o azul 4207. 207, contato radar, sua para o nível 360, perfil da Elma. 360 do perfil da Elma. 9, decimal 8, decolou de 41. Contato 3895. Para o taxi POB 182, 3 horas e 44, alternativa Galeão, então 3295. Alternativa é Galeão, POB 133, eu não copio autonomia. POB 182, autonomia 3 horas e 44 minutos, alternativa Galeão, então 3295. Agora sim, 182, Galeão, 1344. Corrigindo, tá 395, taxa direita, via Índia Alfa, Observatório da 10, chama a torre, 1895, altímetro 1095. Direita Índia Alfa, estão no 0, 1395, Roger 2015, então 3295. Identificar 37, ação identificação, autorizado chegada a Bonf, desse inicialmente para o nível 050. Ajusta altímetro no 015, vigilante. Oi, Salvador, o Papatão vai fazer o vigilante. Tá na fora da rotatória, tá brilhado, seu Papa. Deu como o Juliette, reporte final de 4 milhas da 17. Vou parar na final da primeira, vai fazer o vigilante. 015, reduz a velocidade para 210 nós. Gente, reduziu a 210, autorizado para seguir até 3000, 5220. Objeto 6740, desça para 4000 pés. Não, 4000 pés, objeto 6740. Estamos na escuta, Torre. Torre, Romeu Papatango na final, bloqueou o localizador, tá no black, tá no zero. Média, Papatango, bom dia, vai prosseguir pouso 90, vento 140 graus com 08 nós. Sim, pouso no zero, autorizado por Romeu Papatango. No livre pouso, 140 graus com 08 nós, ajuste no 015, Romeu Papatango. Ajuste, Romeu Papatango. 260, passa nível 190, chame centro Recife, frequência 12545, ao termo 2085, boa viagem. Tá 3295, panela então, 3295, mantendo a posição na ponte para 1-0. 3295, mantenha a posição. 209, mantenha a posição. 4 agora 3 milhas lá no 7. Autorizado pouso, pista no 7, vento 140 graus com 099. Autoridade de pouso no 7, autoridade de pouso. Alinhado 35220. Reduza para 180 nós, mantenha 3000 pés, aguarde para a descida e transferência de comunicações. Ok, mantém 3000, reduz 180, 5220. Delta, está ligando, 1-1-2-1-0, Bruno Matheus. Alô, 732. Converte aproximação, chame 2-1-8-9-5, pouso, gol na 7-3-8. 18-9-5, obrigado. VIP 5-2-2-0, desça para 2000 pés, reduza para aproximação, aguarde transferência de comunicações. Ajustou o tímetro no 0-1-5. Autorizado 2000, reduzindo para 170. Abjet 6-7-4-0, maintain press the heading, descend to 3000 feet, QNH 1015. Quanto é a empresa de Hadden? 3000 feet. Assessing 10-4. 20 alto, no pátio, cima, chamará na Quebec novamente, 1-1-2-9-5. Salvador, gol no 738, passando o marcador externo, estabilizado, campo à vista, pista no zero. Primeiro gol no 738, tem aproximação, guardando pista livre, ajuste no 0, no 5. No 0, no 5, aguardando pista livre, gol no 738. 195 decola os 47, controle 119, decimal 8, bom voo e bom dia. Tchau, obrigado, bom fim de semana. Bom 732, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus com 099. Livre pouso, pista 10, bom 732. Vitor Juliette, solos 48, autorizado 37, porto livrando pista. Viu da El 340, autorizado 3395. Objeto 6740, turn right, heading 060, descent to 2000 feet. QNH 1015, report localized course. Down 2000 feet, heading 060, report established for 0640. Azul 4207, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, alterna 3325, boa viagem. Responder 5573. 07, controle. Confirmando a mensagem, Brasil. Passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, não tem 3325, boa viagem. 3325, tá logo, obrigado. Está estabilizando o curso do localizador 35220. Complete aproximação, chame 2895, bom voo. Obrigado. O Adael está presente, o 3895. Autorizado, direto, Adael. É, 140, autorizado Recife 350, Upper Recife 58. Decola 10, esquerda, Pouca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, transponder 5512. 2350, pela Upper Recife 58, decola na pista 10, pela curva esquerda, saída Pouca, Aracaju. Controle 198, acionando 5512, 6140. 140, chama o Fujizaná. Chama aí. The tower, morning, we're just at 674, 10 miles off Boston. Morning, we're 6740. Report on Alta American, landing gear down, Lockett. Customer 31015. Report of marker down last project 6740. 35220, autorizado pouso, pista no 0, vento 150 graus com 08 nós. 7, autorizado pouso, 5220. Vai o Juliette Serra, controle Salvador. 7 direita, corrigindo, igual da 10 direita no corredor até. Controle 119, décima 8, transponder 0121. 0121 no transponder, decola na 10, com curva direita, meu pé no corredor até, controle 198, 1895. Lima Kilo X-Rate, nível de acionamento, chão pro táxi. Solo, tá 3191, no 612, eu puxo o acionamento. 3191, 612, autorizado, chão ataque. Vai chamar lá. Vamos para o táxi, o Lima Kilo X-Ray. Prossiga. Kilo X-Ray, prossiga, pessoal. Lima Kilo X-Ray, está pronto para o táxi. Lima Kilo X-Ray, seguinte, qual é o B? 02 a bordo. 02 a bordo, táxi via Kilo, cruza Alfa, após Delta. Delta chama a torre 11895. Lima Kilo X-Ray. Índia November Alpha, parte 402 a bordo, autorizado voo local, 1.000 pés, toque remite do Inveracruz, decolando a 17 direita no corredor Axé.